pode ditar direção, introduzindo a visão de mim. A vida dá voltas certeiras. Estilo dope, dealer, vida plena e breve, liberdade. Vive hoje, se não fosse eu o melhor, então não há vontade. Não há vantagem ser mais um deles, tô à margem do comum. Esse é o último ano que eu perco sono, ganhando o mundo. Copo cheio até a boca, flow pra deixar elas louco. Futura eu mesmo, quando entenderem já lancei outra. Foco no corre, novos problemas, a moda antiga. Esquina viva na veia, sem meia verdade. É um quilo na batida, Chapa, respeito intocável, reis e ruínas. Já que o sonho é além da realidade. Chapa, respeito intocável, reis e ruínas. Já que o sonho é além da realidade. Ei, fama nunca foi minha visão. Isso é apenas mérito por ter um trabalho bem feito. Se te atingiu foi a minha intenção, porque eu nunca confundi plação de saco com respeito. Pode tentar me amassar, vai, pode tentar me parar, não. Acho que eu sou mais a merda que vai ficar puto quando você me criticar. Daqui pra você não dá, se o bagulho foi batalhar, pois quando eu peleto no Mac, manda catadinha e faz o bagulho pular. Tentam me oprimir, mas não tem jeito. Se eu tenho conceito, é porque, mano, eu soube chegar. Os produtores brigam por respeito, mas brigam por foto pra no Facebook postar. Olha, eu tô puto e bolado, isso não é só baseado e beat pra tu rimar. Isso é minha vida, minha rotina, minha correria. Nem filha da puta vai me atrasar. Meu lindo paz pra tentar florescer em você. Algo que em sua mão sirva de lição pra você crescer. Entendo entre nós a falta de amor. Pra quem sofre da mesma luta e chora da mesma dor. Vocês dizem que união é utopia, mas o que vocês dizem só serve pra enaltecer o egocentrismo. Controla a briga de seus demônios alimentando o rei na tua barriga. Se diz que minhas ideias são imaturas, eu sou descontrolado, mas sigo abraçado na minha postura. Tá achando que eu tô panguando? Se os erros iam me formar, por que que eu repeti de ano? Eu tô na corda bamba entre as minhas vertentes, e só Deus sabe pra qual lado eu caio. Talvez eu vire um bom advogado, um presidente, ou mate o presidente e compre um bom advogado. Tá calor pra caralho, mas se convocou no trabalho, eu vou pelo amor, pelo fardo. Longe dos de fardo é fato, é pelo dom de Deus, pelo som com os meus aliados. Tá ligado, é caixa baixa, abraça, então sossego faz, escuta a faixa. Que é fácil você ser falso, ser faça, que faço verso, pega a visão. Quantos irmãos que vão e vão no cemitério. É sério, é vero, o ódio que o game gera é favorável pro estado que nos fode, vem de guerra. Quem se desespera, berra, grita e cai. Quem prospera, se aquieta, pega a meta, mira e vai, vai, vai. Focado e bolado no rap, desde moleque, de Nikit, pique, speed, Freaks ou Gustavo Black, pelea, perdoa a tronca. Vim com role bomba, quero ver quem que bota a bronca, quem que peita a banca. Quem tá junto e quem se adianta. Acorda, filha da puta, sem luta cê nunca alcança. A vida dá voltas certeiras, bate cabeça até achar a direção. Duvido que você não perca a noção. Eu dei as costas e segui na contramão. Duvido que você não perca. Através do problema da revés, um lema, só metamorfose ambulante, pequeno semblante, sereno, ambulante, te engana do ódio cessante, no instante se sente sorriso no instante, querendo esquecer as responsa da vida, pois vim da vida e vim da vida, o que vi da vida, sinta a fita, treta, trita, tropa, truta, não vá tu pra tu prender, prepois tu tá pra surta, pro poder podre, é puta, merda, fita, guerra, usupe, ferros, inocente, mano, mas pureza na inocência, nós continua se armando.